seria do dia se não houvesse o sol? Que seria das aves se não fosse a canção? Que seria da rosa se não tivesse aroma? Que seria do réu se não for ao perdão? Que seria de mim? Que seria de mim? Se amor não houvesse, se amor não houvesse, se eu não pudesse amar, que seria de mim? E se Deus não mandasse perdão, que é sem fim, que seria de mim? Que seria de mim? Que seria da fé se não houvesse o crente? Que seria dos olhos se não houvesse a luz? Que seria dos lábios se não fosse o sorriso? Que seria dos homens se não fora Jesus? Que seria de mim? Que seria de mim? Se amor não houvesse, se amor não houvesse, se eu não pudesse amar, que seria de mim? E se Deus não mandasse perdão, que é sem fim, que seria de mim? Que seria de mim? Se amor não houvesse, se eu não pudesse amar, que seria de mim? E se Deus não mandasse perdão, que é sem fim, que seria de mim? Que seria de mim? Que seria de mim?